se transformar numa pessoa melhor do que é hoje, pois o mundo só irá melhorar se nós, cada um de nós, ou melhor, melhorarmos. Pois é necessário buscarmos pela paz, mas mais do que nunca, trabalharmos pela conquista da paz. O homem necessita que seus atos sejam brandos para reconstruir uma nova sociedade, a partir de si mesmo, a partir de seu próprio lar, a partir, enfim, de uma família onde possa estar deixando prevalecer a cada instante, a cada dia, os valores morais tão necessários à harmonia e o bom relacionamento entre as pessoas. Quero deixar nesse instante que Jesus possa a cada instante estar compartilhando conosco, através da nossa vontade de irmanarmos os nossos corações para a paz, para o trabalho em comum. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Tema do dia. O tema do dia de hoje seria a educação dos dias atuais na visão espírita. E nós estamos aguardando aqui a professora Antônia Varotto para que nós possamos fazer um belo de um programa sobre a educação, porque ela é especialista em educação, foi presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Então nós estamos aguardando. Pode ser que tenha acontecido alguma coisa para a Antônia, mas estamos aqui no aguardo. Mas nesse interim, nós vamos falando de outras coisas, né, Jorge? Por exemplo, hoje nós teremos lá o chá beneficente, é o último chá beneficente do ano da farmácia comunitária, lá na Associação dos Veteranos da Embraer, e é da farmácia comunitária, com início às 14 horas, 14h30, realmente é horário, mas nós falamos 14 horas para que as pessoas possam vir, se acomodar, ficar tranquilo, lá no ambiente da PVE, que é muito bonito, muito confortável e tem uma visão muito bacana sobre a nossa cidade, principalmente sobre a Dutra. Então, hoje, o chá beneficente da farmácia comunitária. É, Rui, você falou que hora que é mesmo? Lá? Hora? Que hora que vai ser? Às 14h30 começa, cima. Geralmente a farmácia vende os convites antes. Ainda tem quem for lá? Tem. Quem quiser comprar, compra na hora, né? Uhum. Já teve várias pessoas. Nós sempre vendemos antecipadamente, porque para nós há muito interesse em vender antecipado, porque assim nós já sabemos qual vai ser o número de pessoas, qual vai ser o número de lanches que nós vamos adquirir, né? Então, por isso nós vendemos antecipadamente. Mas na hora pode comprar tranquilamente. A PVE fica no final da Avenida Tívoli, ali perto do Hospital Santos Dumont. E então é um lugar muito bonito, muito acolhedor, muito aconchegante. Então nós estamos lá aguardando vocês para o nosso chá beneficente, porque a nossa farmácia comunitária, ela não tem ajuda de nenhuma entidade, viu, Jorge? Ela nem o município, nem o governo do estado, nem o governo federal nos ajuda. Quer dizer, aquilo é tirado do suor dos voluntários, dos trabalhadores lá da farmácia comunitária, para poder continuarmos com o nosso trabalho durante 37 anos que já é completado, né? Então nós estamos lá auxiliando sempre, mas com nossa boa vontade e com nosso esforço, principalmente dos voluntários e das pessoas que simpatizam com o trabalho da farmácia. Legal, Rui. E aqui, a Adriana Oliveira de Souza, né, que sempre participa aqui conosco, manda os eventos, né? Ela, acho que é lá do Divino Mestre, ela mandou aqui o café da manhã, 4 estações, que acontece agora dia 3 de dezembro, o café de Natal, né, R$18,00, hoje, né, das 8h30 às 11 horas. Então, lá no salão do projeto Bem Me Quer. Então, a gente sabe que esse café é quase um almoço, né? Então, como vai até às 11 horas, fica na rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30, Jardim dos Jussaras, em São José dos Campos. Então, lá no salão do projeto Bem Me Quer. Então, compareça ao projeto e participem. Tá. O Jorge, tem também? Mas, viu, Rodrigo, lá não é um café, lá é um almoço, viu? É, porque depois tem um almoço também, um almoço beneficente, lá no nosso lar, né? Também tem hoje lá espaguete, sabores diversos, frango assado e salada. Hoje, 3 de dezembro, o almoço é das 12 às 14h30 e depois tem aquele famoso, também, a brincadeira lá do pessoal com brindes e tudo, né? Das 13h30 às 17h. Então, será nesse domingo o almoço e acontece na rua Martins Pereira, em frente ao portão 10 do estádio Martins Pereira, no Jardim Paulista. Espaguete, 5 sabores à vontade, né? E frango assado e salada também, né? O valor é R$20 e pode ser vendido, o convite é vendido lá na portaria. Compareçam ao almoço, talvez também seja a semana passada foi o último almoço lá do Célio Lemos, né, Rui? Sim, foi, olha, foi um sucesso, viu? Uhum. Foi um almoço de Natal. Legal. Então a nossa convidada chegou, mas tem alguma coisa mais para falar, Rui? Só comentar aqui que aqui no Facebook o pessoal já está participando, a Nelídia Santana mandou um bom dia, muita paz, a Adriana Silva mandou também, a Maria Canja da Cruz mandando um bom dia, o Vira Lopes, a Irene Souza lá de Santos, ela mandou um bom dia para todos, Rodrigo, aquele beijo carinhoso meu e do Gustavo, o Gustavo está lá ouvindo, meu primo, quero mandar um grande abraço para ele, então ela manda um bom programa. Que bom que hoje posso vê-los e ouvi-los. Ela ficou, sentiu falta no último programa. Semana passada nós não tivemos, né? A gente estava lá na confraternização da casa da Marcela, foi muito legal. Então quem quiser acompanhar e ver os vídeos das apresentações que tiveram lá na casa, foi em Caraguá, foi lá na pousada Água Marinha, que é da irmã do Fábio, que trabalha lá na casa da Marcela. Foi muito legal. É do pai da Marcela. Né, que é a esposa da Fernanda. Então foi muito legal, é um lugar, é uma pousada muito boa, recomendo vocês conhecerem, e foram feitas palestras. Então o Jorge fez a harmonia musical, a harmonização musical, e fez uma palestra também sobre terapia do abraço, a Lindalva falou sobre o caminho de Compostela, a Araquém falou sobre espírito e alma, e depois o Fábio também falou sobre curas e cirurgias espirituais, e o Jorge encerrou também com a terapia do abraço. Então os vídeos estão no YouTube, no canal aí do Vivência Espírita, é só entrar vivenciaespirita.com.br e assistir aí os vídeos. E teve com direito até efeitos físicos no final lá. Então é só para deixar vocês curiosos e entrar aí e assistir os vídeos lá da... Nós falamos aqui do efeito físico que aconteceu lá, mas não falamos o que foi, né? Tem que assistir o último vídeo. Mas e quem do não terapia tiver, do abraço que o Jorge não for fez. Ver o vídeo, não tiver condições de ver o Aí não vai ver o efeito físico. É? Aí não vai ver o efeito físico, só vai ficar sabendo o que aconteceu. E o que aconteceu? E o que aconteceu, Rodrigo? Teve uma... No final, assim, foi muito legal que... quando foi feita a última música, né, Amigos para Sempre, então todo mundo se abraçou assim lá no final, e aí a câmera estava apontando para Fernanda e o Fábio, que foram fundadores da casa do Marcelo, e aí começou uma luz intermitente assim em cima, muito forte, e que o dia estava nublado, não estava sol, né, no final, e não estava acontecendo isso antes, e aí você vê certinho na câmera essa luz durante a música aumentando e diminuindo, aumentando e diminuindo, você pode ver lá, né? Então, e comparar com os outros vídeos que aponta para a mesma posição que não acontece nada. Então, mas aí uma presença espiritual lá também nesse encontro. Bem, vamos então dar prosseguimento? Tá, já chegou a nossa querida professora Antônia Barotto. Eu gostaria que ela falasse sobre a vida profissional dela, porque nós sabemos que a Antônia foi presidente da... Sabemos não, nós compartilhamos com ela a presidência da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que foi muito fértil em promoções, em eventos, e ela está aqui conosco para falar sobre... Nós colocamos aqui o título da a Educação Atual na Visão Espírita. Está bom esse tema, Antônia? Muito bom dia. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Agradeço a Deus a oportunidade de mais uma vez poder falar de educação. E você falou para eu contar um pouquinho da minha vida. Em fevereiro agora eu faço 40 anos de magistério. Acho que tá bom, né? Acho que já é uma caminhada que deu para aprender muita coisa e descobrir que muita coisa ainda eu não sei, né? A gente está sempre aprendendo. Mas você ainda está lecionando ou não está? Eu estou na supervisão de ensino da diretoria, né? Ah, da diretoria de ensino. Sim, e a minha passagem pela Fundação Cultural teve todo um trabalho também de educação, né? A gente considerou que a Fundação Cultural era uma fundação de educação, né? Quando a gente fala de cultura, não tem cultura se não tem educação. Então, a gente providenciou lá as escolas de música, as escolas de dança, ensino técnico. Foi um período bastante interessante da Fundação Cultural. E quanto tempo você ficou na presidência da Fundação? Eu fiquei por 2 mandatos. Cada mandato é de 2 anos, então eu fiquei 4 anos. 4 anos. É, porque depois não pode prorrogar o mandato, né? Mas e daí, Antônia, o nosso tema de hoje é a educação atual. Na visão espírita. Você não trabalha em nenhuma casa, mas trabalhava em São Paulo, né? Agora ela está querendo, estão puxando você lá para a fraternidade Paulo de Tarso, principalmente a nossa amiga Marta. A Marta, o sonho da Marta é você estar trabalhando com a gente lá no Paulo de Tarso, né? Acho que a gente já tá começando aqui, ó. Já estamos chegando. É porque a Antônia também teve uma passagem muito bacana, que ela tinha uma tia, né? Com 92 anos. 103 anos. 103 anos. Ela morou 30 anos comigo. E eu até ela estava brincando. Então eu perguntei para você, e essa tia era boazinha? Não, ela era boazinha. Mas tinha hora também que ela dava uns repentes, né? Ela ficava mal criada, ficava grossa. Mas todo mundo age dessa forma também, né, Antônia? Na verdade, todos esses repentes é um treinamento para a gente, né? É a nossa vivência que está sendo melhorada. E é um exercício de paciência. É 103 anos? 103, graças a Deus. E ela não era casada? Saúde. Não era casada. Escolheu morar conosco quando ela ficou órfã. Ela ficou órfã aos 72 anos. Uhum. Entre tantos sobrinhos, ela quis ficar conosco. Acho que a casa tinha bastante criança, ela se identificava lá com as crianças. E a gente convidava a Antônia e falava, não posso, porque eu tenho a pessoa para ficar cuidando em casa, né? Mas é muito bonita essa dedicação, principalmente com os idosos, né? Se essa tarefa foi nos dada, a gente tem que fazer bem feito, né? Ah, sim. E não adianta ir para a igreja rezar ou ir até a casa de oração e depois em casa não fazer a lição de casa. Primeiro é fazer a lição de casa. Ah, sim, não tem dúvida. Mas, Antônia, como é que você hoje, que está na supervisão de ensino da diretoria de ensino, né? Do governo do estado, como é que está a educação? Porque todo mundo está dizendo que hoje os alunos não querem nada, é muito mal criado, muito grosseiro. Aparece muito na televisão aqueles ataques de alunos em professora, mas aqui também não é geral, né? Não é uma coisa... Porque o que acontece também na nossa imprensa é que um fato isolado tem repercussão quase no Brasil todo, mas também tem que repercutir porque nós não podemos mais ficar agredindo professores. Porque no meu tempo de garoto, na minha cidade, as pessoas mais importantes da cidade era o prefeito, o padre da igreja e os professores, né? Nós tínhamos um respeito pelos professores. Hoje parece que acabou tudo isso. Então, mas o senhor falou bem. Você falou lá na minha época. Começou assim, já falou bem. E lá na sua época, pai e mãe trabalhavam outros valores em casa, né? Hoje a gente tem uma família diferente. Hoje a gente tem uma família que... As pessoas têm pouco tempo, os valores são outros, a tecnologia chegou permitindo outras relações sociais. A gente hoje não conversa mais olhando para os olhos das pessoas, a gente conversa por SMS, a gente conversa por WhatsApp, por Instagram e aí vai. Então, as pessoas não trabalham mais esses valores. E a gente tem que lembrar que valores estão sempre ligados ao lado afetivo. todo valor tem uma relação muito íntima com o afeto. Tudo que a gente ensina de valor tem essa ligação. Não existindo o exercício, o trabalho, o ensinamento de valores, se perde o afeto. Mas você falou em outros valores. Quais seriam esses outros valores? Porque nós estamos vendo que hoje está sendo substituído, inclusive está vendo na televisão aí, hoje está sendo permitido o celular em sala de aula. Quer dizer, então os professores vão dar aula através do celular, né? Não, na verdade, a gente tem que caminhar conforme a modernidade. A gente colocar que é proibido usar o celular, como era até uma semana atrás, só tinha infração na escola, porque nenhum aluno guardava o celular mesmo. E aí eles usavam o celular para outras coisas que não era aula. Na hora que tira essa legislação, na hora que permite o uso, permite-se o uso pedagógico. Então, o professor pode instigar o aluno a usar mesmo o seu celular, mas em benefício do currículo, em benefício daquela aula. E aí essa relação fica melhorada, porque senão era uma relação de conflito. Era o professor querendo dar aula e dando bronca, porque o bonito que está lá na cadeira, ele está conversando com o colega, ele está vendo uma foto diferente, ele está com outros assuntos. Então, na hora que se possibilita e se tira que não é mais infracionário isso, aí, de novo, mais uma vez, o professor tem a responsabilidade de fazer dessa ferramenta um uso pedagógico, né? Eu acho que foi uma boa medida. A gente só tem que entender que o uso pedagógico está em primeiro lugar. Mas isso é só aqui no estado de São Paulo? Sim, essa medida é uma medida estadual, né? Porque não existe uma lei federal proibindo o uso de celular. E a gente tem que entender que o celular hoje na mão da criança é um computador na mão da criança. Ela entra na internet, ela procura assuntos, ela consegue fazer tudo o que a gente faz num computador hoje de mesa, um notebook, qualquer instrumento grande, hoje os alunos têm na palma da mão. Tá, então, vamos fazer uso disso para coisas boas, né? Como controlar, Antônio, como controlar eles assim? Porque a gente sabe que eles com a professora vai dirigir para tentar fazer eles trabalharem o que está sendo dado ali naquele momento na aula. Mas você acha que dá para controlar na escola pública, por exemplo? Então, quando é proibido o uso, aí não se controla mesmo. Uhum. Porque aí ele sempre vai desafiar o professor. Quando você permite, ele tem um comando diferenciado, ele vai usar para aquilo que ela está propondo. Ela vai pedir para alguém pesquisar, por exemplo, um sinônimo de uma palavra, né? Ela pode dar uma pesquisa de geografia, uma pesquisa de história, uma pesquisa da língua portuguesa, procure para mim aí o que é análise morfológica. Pronto, ele já está com aquele instrumento na mão. O que ele fazia antes num dicionário e ele fazia antes numa enciclopédia ou numa gramática, hoje ele faz no computador. E aí as pessoas falam assim, ele vai ler menos. Não, ele está lendo no computador. Ele também está lendo, né? Então, essa modernidade tem que ser encarada como uma coisa boa e usar como uma ferramenta boa. O que não pode é proibir o uso. O mundo hoje é um mundo tecnológico, né? E as crianças, o senhor perguntou, elas estão diferentes? Estão, sim. Estão diferentes porque em casa não tem esse trabalho de valor, não tem um trabalho com respeito, com solidariedade, não tem um trabalho de afeto. Isso não existe. Os pais também estão ligados nesse celular, né? A gente vai em restaurante aí, a gente vê os pais na mesa com o celular ligado em cima da mesa. Não são só os filhos, não. Pais muito jovens. E uma coisa que a gente tem visto, como uma coisa que vai acontecer no futuro que já está acontecendo agora, que a gente chama de internet das coisas. Então, é comum, então assim, ó, você tem acesso ao celular hoje, à internet, mas já está tendo acesso no relógio. Sim. Vai ter acesso no óculos. Sim. No colar ou num dispositivo em casa ou qualquer coisa vai começar a ter acesso à internet. Né? Então, vamos falar, agora proíbe o celular, depois proíbe o relógio, depois proíbe o óculos. Não, então, assim, a educação vai ter que convergir com a tecnologia nesse aspecto. Para fazer um bom uso. Exato. Porque aí você pensa em termos de prova, em termos de coisa, as provas vão ter que ser como consulta, né? Então, tem várias coisas que a educação vai ter que acabar, né? Vamos assim, não só a educação, mas os professores, os coordenadores, administradores de escolas vão acabar aceitando as novas tecnologias para poder não ir contra a maré, né? Nesse sentido. E, ao mesmo tempo, também a pessoa não se perder. Né? Não se perder, e o muita informação, tem que se atualizar. É um paradigma, né? Tem que esquecer um pouquinho a escola que ele viveu, porque eram outros tempos. Hoje, 5 anos, 10 anos, são outros tempos. A coisa está muito rápida. Mas agora me diga uma coisa, os professores estão aptos para desenvolver essa tecnologia? Então, não estão não. E aí, como qualquer profissão, precisa estudar. Né? E não é obrigação do seu chefe, não é obrigação do governo. Cada um tem que procurar o seu desenvolvimento, seja ele espiritual, seja ele profissional, a busca tem que ser de cada um. Então, também, essa coisa de terceirizar para o governo, para o diretor da escola, ou porque eu não tenho, isso não existe. O senhor me desculpa, mas cada um tem que buscar o seu, tem que estudar, Sim. como qualquer profissão. E o que a gente tem hoje é que as crianças também precisam ser trabalhadas no afeto dentro da escola. Aquilo que a família deixa de fazer, mais uma vez, fica para a escola. Porque é lá que ela convive mais tempo com outras pessoas. E esse é o grande desafio da educação de hoje. Então, mas a gente está percebendo que nós sempre costumamos dizer que a educação vem de casa. A formação adquire na escola. Mas agora aí não seria uma transferência da educação e da formação tudo junto para a escola? Sempre foi, seu Rui. Vamos falar da nossa época lá de trás. Né? Falando da nossa, porque criança com piolho, que era muito comum, quem tirava o piolho, quem avisava que estava com piolho era o professor para a família. Porque famílias numerosas, com muitos filhos, era o irmão mais velho que cuidava do menor, que cuidava do outro, que cuidava do outro. Então, o cuidado com a saúde, a escola já indicava. A escola ensinava a escovar dente. A escola exigia que se fizesse isso. Mas em casa também. Algumas famílias. Então, e tem uma coisa que sumiu também da escola. Eram as crianças com lombriga. Ainda bem, né? Eu lembro que era moleque até hoje. Eu lembro que até hoje eu tomava aquelas umas pastilhas meio de plástico, de gelatinosa, mas era ruim, era fedido aquele troço. A gente tinha muita lombriga. Hoje não se tem mais lombriga, né? A gente tem que lembrar que lá na década de 20, de 30, aqui em São Paulo a gente tinha caixa escolar. E essa caixa era para ajudar essas famílias, essas crianças a comerem, a se vestirem. Então, sempre houve uma grande parceria entre escola e família. A gente não pode falar que simplesmente deixava para a escola, não. Era uma parceria devida, porque tanto a família quanto a escola trabalham com a formação desse ser humano. E é uma formação que tem que ser integral. E eu era da caixa escolar, viu? Quando era, estudava, né? Meu pai era muito pobrezinho, nós éramos pobrezinhos, então tinha que fazer parte da caixa escolar. Sim, a escola providenciava o seu material escolar, Sim. né? A alimentação, então essa parceria existe e tem que continuar. E hoje, pelas características mundiais, que isso não é uma característica de São Paulo, do Brasil, com a tecnologia, a gente está deixando para a escola outras coisas que eram nossos pais que ensinavam. Sim. Então, o professor também, ele sempre foi um exemplo de conduta, hoje também ele tem que ensinar esses valores para as crianças, valores de respeito, de solidariedade, trabalhar o afeto. Vamos lá então, Jorge, para Vamos. Nossos... São 8 horas e 29 minutos, esse é o programa Vivência Espírita, estamos conversando um pouquinho aqui com a professora Antônia Varotto, sobre educação, e vamos falar também no meio sobre a doutrina espírita, que diz sobre educação. Né? Vamos para o nosso intervalo com a música

Varoto, que é professora há 40 anos, né? É. A gente não gosta de falar muito isso aí, porque senão a pessoa começa a fazer os cálculos de quantos anos a pessoa tem, e tem gente que não gosta, né, que fala. Mas é uma delícia, né, falar a idade que a gente tem, não é uma delícia? Eu acho uma delícia. Estamos vivos, nossa missão está aqui ainda acontecendo, tem tanta gente que não chegou na idade que a gente está, e estamos ativos, isso é muito bom. Não, o chato é quando você fala a sua idade, o pessoal fala, pô, eu pensei que você tivesse mais. Mas, não, aí é delicadeza. Aí já não é bom. Mas, Charles, você não ia fazer uma pergunta para... Ia, estava aqui. Não, ia não, vai, né? Não, estava olhando aqui para Antônia e lembrando que eu falei, poxa, ela é conhecida, né, essa professora. Mas é conhecida porque ela trabalha na Fundação Cultural, a gente sempre anda pela Fundação Cultural, tudo. E quem trabalha na Fundação Cultural também sempre aparece na televisão para dar uma entrevista aqui e ali, devo ter visto ela na televisão ou ido lá algumas vezes na Fundação, que a gente ia muito lá na Fundação Cultural. Mas aí eu comecei a puxar mais a memória e lembrei, né? Que ela foi professora da Juliana, minha filha, lá no Mariotto, lá no CTA. E só que aí vocês estão conversando com essa professora aqui de vanguarda, né? Uma professora que está sempre à frente, ou está dentro da época, como tem que ser, né? Nós estamos falando hoje aqui de tecnologia, falando de computador, falando de celular dentro de sala de aula. Mas naquela época, ela tinha um método com a equipe de professores do Estado para ensinar as crianças sem as crianças precisar ler, nem escrever e nem ficar escrevendo lá, só olhando para as coisas. Eu não sabia direito como era aquele método, não, mas eles chamaram a gente para fazer a proposta, né? Dizendo como que era. Eu lembro que nós, todos os pais daquela sala, era uma sala específica, foram conversar com a Antônia e ela explicou tudo como que era. E nós acreditamos nela, né? Os pais acreditamos nela. E realmente foi um ano, mas aquele ano nós vimos que estava dando certo. Inclusive teve até uma reportagem, eu tinha gravado. Reportagens na TV Cultura. TV Cultura ia filmar as nossas aulas, né? Eu tinha guardado numa fita de videocassete que deve ter sumido. Mas você não sabia que era a Antônia? Não sabia que era Antônia, agora não lembrava mais. Ele vai contar quando foi isso, Isso aí é uns 25, 26 anos atrás, que a Juliana agora está com 33, né? Mas aí nós ficamos com raiva depois, porque quando acabou aquele primeiro ano que nós percebemos que estava legal, estava dando certo, as crianças estavam bem, estavam se dando bem com aquele método. Aí mandaram a Antônia embora lá do CTA, não sei quando é que ela foi. Não mandaram embora, não. Não, ela foi, acho que para outra. Não, outra você missão, não, transferiram, né? Eu tô falando, para nós ela foi mandada embora. Ela foi mandada embora, quer dizer. Isso, ela estava aqui fazendo um negócio aqui certinho, porque o que nós pensávamos? Os pais, pelo menos eu pensava, foi, ela vai seguir, daqui a pouco essas crianças estão tudo aí na ponta dos cascos, né? Porque do jeito que estava indo bem, mas daqui a pouco, sei lá, acontecem umas coisas no governo que a gente não entende muito. Então, voltando àquela época, o que aconteceu foi o seguinte, nós estávamos começando a falar de construtivismo. O que, que é isso? É a criança construir o seu aprendizado, né? A gente entender como é que ela aprende e não mais a escola ser um passador de informações só. E olhar para a criança como se ela fosse um depósito. A criança tem muito para oferecer e cada criança é uma criança, tem seu tempo, tem suas ideias, tem suas habilidades. E na... Fui falar do professor, eu lembro que a minha irmã foi professora e era o maior orgulho da minha casa também, era porque a minha irmã era professora, né? E era só o normal. Né? Era só normal, quer dizer, era só ensino médio, só ensino médio, e era o maior orgulho, né? Em casa tem uma professora, então era interessante. Mas hoje o que nós estamos vendo é o seguinte, que para ser professor tem que gostar mesmo, né? Porque se não gostar mesmo, por que vai ser professor? Se a classe principal de um país é tão desvalorizada como é, né? É um antagonismo que a gente não consegue nem entender. Porque desde o presidente da República até a pessoa mais simples que a gente pode imaginar, na teoria dá o maior valor para o professor, mas você não vê isso na prática, você não vê isso, o professor sendo valorizado como ele deveria ser. Quer dizer, você só consegue levar um país para frente se a educação for boa, se os professores forem bons. E são os profissionais piores remunerados que a gente pode imaginar, pelo tanto que ele oferece para a sociedade. Então, É um antagonismo. Como é que a gente consegue explicar isso? E ainda existe professor que vai lá para ganhar um dinheiro, mas que dinheiro? Que a gente não está vendo isso. Ele ainda vai fazer um concurso público para trabalhar, para ser um dador de aula, igual o Rui falou? Ainda existe isso? É, existe. Isso é política pública, isso é conforme a gente vê a sociedade, isso também faz parte de machismo, desculpa eu colocar esse assunto aqui, mas é. Todas as profissões que foram consagradas como profissões para mulheres, e isso é cultural, isso vem de décadas e décadas atrás, foram subvalorizadas, que é o caso da enfermagem, é o caso do magistério. Tanto é que são pouquíssimos os rapazes que hoje estudam para dar aula para criança. A criança hoje não tem mais um modelo masculino dentro da escola. É. Só tem um modelo feminino dentro da escola. Então, é difícil, a gente não tem... E não é porque homem não pode ser professor. Deve, é importantíssimo, essa troca é valiosa. O que tem é baixíssimo salário. Então, todas as profissões no Brasil que alguém julgou que eram profissões femininas, elas foram desvalorizadas. E por isso a gente não tem mulheres ainda em alguns postos de comando e alguns... E isso é política pública. Alguém tem que olhar para o professor, independente de ele ser homem ou mulher... como aquela profissão que dignifica as demais profissões. Se a gente tem engenheiros, esses engenheiros passaram por bancos escolares. Sim. Se a gente tem médico, é a mesma coisa. Uhum. Se a gente tem advogados, enfim, qualquer profissão fez uso dos bancos escolares. Então, precisa efetivamente uma política pública e um entendimento do usuário da escola, que aquele profissional, ele é extremamente valioso. O usuário da escola são os pais, são as famílias, são os responsáveis. E que passa isso para os alunos. Então, no começo da nossa conversa, seu Rui, o senhor perguntou assim, poxa, as crianças hoje são diferentes, são mais ativas, a gente está vendo casos de violência por aí. Estamos vendo, sim, porque a outra... parte que deveria cuidar dessa formação não está fazendo, que são os responsáveis pelas crianças. E aí aquelas observações em casa, de seu professor não vale nada, imagina seu professor mandar fazer isso, imagina seu professor falar isso ou aquilo, só vai gerando inimizade, só vai gerando uma relação já viciada e maldosa. E o que você poderia dizer da escola sem partido? Que está uma discussão tremenda aí, porque tem professores que querem doutrinar alunos, né, para a esquerda, para a direita, e tem um grupo aí que não está aceitando essas coisas, porque ele acha que o aluno tem que ter liberdade para saber escolher futuramente o que é o certo, o que é o errado, e o que ele acha que deve seguir, fim de papo, né? Não ser ensinado isso na escola. Não tem como não ensinar. Quando a gente ensina história do Brasil, nós temos que falar de tudo o que aconteceu, e dos partidos e o pensamento de cada um. É a mesma coisa quando a gente ensina história geral e a gente passa pelos povos antigos, não tem jeito. Nós temos que falar do islamismo, nós temos que falar do cristianismo e não significa que a gente quer que aquela criança seja cristã ou seja judia ou ateu. Nós temos é que colocar a informação a serviço da comunidade. Não é privar a criança de informação. E a escola sempre teve que ter um papel fora, né, de tomar qualquer partido. E o que a gente tem, isso é sempre, é histórico, que algumas pessoas começam a falar das suas ideias e colocam as suas ideias como verdades únicas. E isso não existe, né? Isso não existe. A verdade a gente tem que buscar cada uma de acordo com os valores que a gente tem. Porque a gente foi criado assistindo um filme americano. Eu tenho um livro escrito por um índio americano Enterre meu coração do outro lado do rio. Na curva do rio. Meu coração na curva do rio. Na curva do rio. Ruim para guardar nome. Mas é um livro, viu, Jorge, que mostra a história americana contada pelos índios. Não contado pelos americanos, pelos militares, pelo Buffalo Bill. Aqueles... Não, contado por eles. O sofrimento que eles passaram, né, de mudar de um lado... que tinha gelo para um lado que não tinha, quer dizer, aquelas mudanças todas que os americanos fizeram, isso não é contado nos livros, não é contado nos filmes americanos, não, né? É que geralmente a história é contada por quem sobrou, né? É. Aí fica chato. Por quem ganhou, né? Por quem ganhou e por quem que sobrou, né? Então, geralmente o lado que ganhou é o que sobra. E aí, quando eles contam, conta do lado deles. Mas cada vez... Quantos filmes alemães, por exemplo, a gente vê bonitos? Tirando fora todo o holocausto que aconteceu, que a gente não pode admitir isso nunca, né? Mas, às vezes, você pega lá uma história isolada ali deles, que é fora de série, né? Do japonês, que é fora de série, tudo isso aí. Gente que perdeu a guerra, né? Gente que ficou fora. Gente até que a gente achava que... É do islamismo mesmo, dos muçulmanos, de tantas histórias interessantes, de tantas histórias que a gente vê que a pessoa está forçando a barra, né? Como eu vi o Ariano Suassuna uma vez contando sobre um filme em inglês, que o indiano era ele que entregava os próprios indianos para a Inglaterra, e aquilo ali é como se ele fosse um herói, no final ele foi um herói, ele falou, mas que absurdo é esse? O cara é do país que era sofrido, estava ali sendo massacrado o tempo todo e coloca o cara como herói. E hoje a gente vê muitos países aí super desenvolvidos, as potências também, puxando sardinha para o lado deles toda hora, nos filmes, né? Que uma França também teve aquele pessoal que era do governo do Vichy, né? Que era favorável aos alemães, também tinha acontecido essas coisas aí, né? E tudo isso, se vocês me permitem, está ligado intrinsecamente com valores, com a parte afetiva, com o que a gente pensa. E tem que sair da matéria, né? Com certeza alguém ganhou alguma coisa por trás aí, mas ganhou nesse nosso mundo. Tem muita gente participando aí, Rodrigo? Tem bastante gente que está participando. A gente voltou aqui porque tinha caído, mas agora já está de pé de novo. Então o pessoal pode participar mandando mensagem aí no Facebook Live. A pergunta para sorteio é: na sua opinião, as crianças podem usar celular em sala de aula? Então deixa aí, comente o que, que você acha sobre isso, delas usarem celular durante a aula. Aqui a gente teve bastante participação no outro vídeo. O Ari Rangel mandou um bom dia, vivencianos. Parabéns pela excelente exposição da professora Antônia. Penso que a escola ainda é um poderoso espaço para o nosso enriquecimento social, apesar de todos os conflitos que nela acontecem. Precisamos lembrar que o mundo mudou e as famílias também. A tecnologia definitivamente rompeu muitos paradigmas no campo da educação, e a escola tem que se modernizar também para atrair os jovens dessa era digital. Tenham todos um abençoado domingo e muita paz a todos. E o nosso amigo Ed Moreno entrou aqui também, mandou um bom dia, meus amigos. Rui, Jorge, Reis, Rodrigo, um bom programa a todos nós para mais um aprendizado. Abraço. A Irene aqui mandou um beijo, já tinha lido. O meu pai, Domingos, comentou enquanto... um programa para amenizar esse problema. Ele perguntou em relação às drogas, né? Se existe algum programa para amenizar esse problema nas escolas. Depois a gente fala sobre isso também. E o Maurício mandou um bom dia a todos, amigos, jornada. Parabéns pelos 650 programas. Que coisa boa. Receba o meu abraço. Então, obrigado pela participação de todos. E a gente vai para a chamada agora e deixa a pergunta para... sobre as drogas para depois, né? Só para complementar aqui no WhatsApp também, o Barbosa entrou aqui. Bom dia. Seja hoje mais um excelente dia para todos. Penso que a parceria é o caminho certo para todas as escolas. Afinal, dependemos de convivência para o aprendizado e de oportunidade para exercê-lo. Quanto à tecnologia, deve ser utilizada para facilitar todo tipo de trabalho, mas sem nos tornarmos escravos dessas ferramentas. Abraços a todos. A Marta Mara, bom dia a todos. A educação precisa se adequar aos avanços tecnológicos. Com isso, tira proveito dessas ferramentas no auxílio à formação educacional do aluno. É, são informações que estão aqui. O Carlos também, né? Bom dia a todos e todos os ouvintes, vivenciando. Ótimo domingo a todos. Eu pensei que é o Carlos que sempre liga aqui para nós também. Vamos para mais um intervalo comercial. Lembrando que o Ari fez aquele comentário ali. Ele é de Taubaté e a escola do Ari é especializada em crianças com deficiência mesmo, né? Crianças especiais. Crianças especiais. Que nós vamos falar daqui a pouco. Fora de série com crianças especiais, ele tem um bloco de carnaval que sai no carnaval com as crianças especiais. Tudo quanto é coisa que a gente pode imaginar naquela escola, o Ari tem lá naquela escola com as crianças lá. Né? Ele e todos os professores são especializados nisso. Eu não sei se aqui em São José tem uma escola daquela, né? Eu não sei. E é pública, né? Tem instituições, que nem a BNTV, a Ágape, tem esse tipo de... A Ágape deixou de ser escola. Ah, deixou? Ela pediu suspensão das atividades por 2 anos, já passou 1. E a Azim, que nós tínhamos também deixou de ser escola. Então, hoje, escola de educação especial, nós só temos a BNTV e a APAI. Poxa, o que aconteceu? O que acontece com isso aí, Antônia, de essas escolas ser tão importante e fechar? Que nem a Azim, nós já sabíamos que ela tinha fechado as suas atividades, né? E, a Azim trabalhava só com síndrome de Down. E o Down, ele tem muitas habilidades, né? Ele tem muita facilidade e ele é um ser bastante afável, ele tem uma inteligência emocional muito interessante. E a legislação prevê que as crianças e os jovens deficientes, eles estudem em escolas regulares. Ah, então vamos deixar preferencialmente, esse assunto. Preferencialmente escola depois. Regular. Deixar esse assunto para depois, né, Jorge? Porque isso aqui é um bloco, vai ser um bloco especial para a gente falarmos sobre essas crianças que hoje estão inseridas na sala normal, né? Que, entre aspas, para mim é tudo normal, né? Não tem nada de diferente. Mas hoje tá se acabando com essas salas para colocar o aluno na sala normal, né? Na sala junto com os demais. São 9:03. Esse é o programa Vivência Espírita. Vamos para mais um intervalo comercial. E a música que nós vamos colocar agora é do nosso amigo Ed Moreno, que ligou agora há pouco, né? Entrou aqui no WhatsApp dando a mensagem pra gente. E o título da música é O Amor Não Tem Fim. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. As línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei apenas o bronze que ressoa o sino. Ainda que eu possua o dom das profecias, saiba todas as ciências e possua um grão tamanho de fé que remova as montanhas uma só vez, se eu não tiver amor, eu nada sei. Mesmo que eu distribua meus bens entre os pobres e deixe o fogo consumir meu corpo na dor, nenhum proveito tiro se eu não tiver amor. O amor é bondoso, nada é exigente, arrogante ou orgulhoso, jamais é descortês, nunca interesseiro. O amor não se irrita, não guarda rancor no

podemos falar demonstrando o que é correto realizar. Sempre que falemos com educação e demonstremos bom senso no que pedirmos, com certeza seremos ouvidos e atendidos. É que nem sempre estamos dispostos a realizar este trabalho e preferimos deixar passar. Com isso, estamos perdendo uma oportunidade sem par de melhorar o mundo em que nos encontramos. São 9:16. E aí, dona professora Antônia, o que é que você poderia completar dessa mensagem? Em primeiro lugar, ela nos traz tanta coisa, né? Eu estava ouvindo aqui, a primeira coisa é que na educação, seja lá o conteúdo que a gente for trabalhar, se eu sou professor de ciências, de matemática, eu tenho que lembrar que tudo aquilo está a serviço da coletividade, está a serviço de todo mundo. E lembrar que a gente não sabe tudo, né? A gente tem que estar sempre em alerta, sempre estudando, sempre se vigiando, e humildade cabe mesmo em qualquer lugar. Está faltando, né, para muitos dos nossos governantes essa humildade, e está faltando para muitos professores esse sentimento que a gente está trabalhando pró a coletividade. A gente vê que, para ensinar, Jesus ensinava em qualquer lugar, né? E os ensinamentos dele até hoje persistem, até hoje são vivos e atuais, né? Você falou de Jesus agora, se a gente comparar, né? Já pensou? Se a gente encarar Jesus como nosso professor, pensou o sofrimento dele de ver que um não aprende, o outro não presta atenção na aula que ele está dando, né? O outro, ao invés de prestar atenção ou de ler o que ele pede para a gente se informar, está usando o computador para outras coisas. Então, a gente tem que, mais uma vez, agradecer, né, Jesus, pela paciência e pela lição eterna, porque a gente se estressa com muito pouco aqui. Vamos encerrando, Jorge? Vamos encerrar o nosso momento de cavalo? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Gigavale Atacado. No Gigavale Atacado você encontra tudo que sua empresa precisa em elétrica, ferragens, hidráulica, pintura, telhas, ferro, forro e madeira. Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Pronta entrega sem cobrança de frete. Gigavale Atacado, Avenida Pedro Frigi, número 451, Vista Verde, São José dos Campos, São Paulo. Televendas 12-21-34-45-35. 12-21-34-45-35. Gigavale Atacado. Você está ouvindo Programa Vivência Espírita. Entre em contato conosco, telefones 3941-9750 e 3942-9750. São 9:19. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui hoje com a professora Antônia Baroto falando sobre a educação atual na visão espírita, porque o nosso programa é espírita, mas a educação, ela está em todos os lugares, né? Mas nós vamos olhar na visão espírita. E a Cláudia Oliveira, ela entrou aqui, mandou uma mensagem e entra bem do que a gente está falando agora. Ela manda um bom dia a todos. Amai-vos e instruí-vos. Educação com amor é fundamental. Base e a construção da cidadania de uma sociedade melhor. Ótimo tema. Parabéns a todos. Porque é o que a doutrina espírita fala, né? Espíritas, amai-vos e instruí-vos, né? Ou seja, instruí-vos. A educação é a parte mais importante que tem também na doutrina, sendo uma universidade do espírito, né? Porque na visão espírita, a gente ensina, né? Vamos assim, quem aprende é o espírito, e não o corpo, né, vamos dizer assim. Carne. Né, a carne. E quando na educação se tivesse a ciência também, né? Que o que ele estava falando agora, de Jesus, né, mesmo naquela época, você tinha pessoas que não tinham olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Acontece a mesma coisa dentro da sala de aula. Aquele aluno que fica distraído, aquele aluno que não participa, não tem ouvidos para ouvir, nem olhos para ver. E eu costumo falar uma coisa que irrita alguns colegas, mas é o que eu acredito, né? Quando a gente tem um aluno desse, e aquele inquieto, e aquele... o castigo não ensina. A gente tem que olhar para ele e entender que ele é doente da alma. Ele, né? E para doente a gente faz tratamento, a gente não dá castigo. Então, a gente... E qual que é o tratamento, né? O primeiro tratamento é admirar esse aluno. Mas como? Eu vou admirar o quê? Não, admirar no sentido de olhar para ele com vislumbre, com compaixão. Se colocar no lugar dele e falar, bom, se eu estivesse lá no lugar dele, o que que eu gostaria que o professor falasse para mim? Com que olhos ele deveria olhar para mim? O que que ele poderia fazer para que eu fosse uma pessoa melhor? Então, não é castigo. Amor. Porque a pessoa que está indo bem, vamos dizer, o aluno que está indo bem, ele já está indo bem, né? Vamos dizer assim. Ele vai com o professor, sem professor e apesar do professor. Exato. Viu? Ele vai porque ele já está com o caminho traçado, ele sabe como caminhar. Aquele que tá ruim na matéria, aquele que precisa de atenção, aquele que precisa de, né, cuidar, falar que ele precisa mais do professor do que aquele. E do outro lado também tem professores que acham que leva o pessoal, né? Então eu falo assim, aquele aluno que está indo melhor na minha matéria, ele está dando mais atenção para mim. Aquele aluno que não está dando mais atenção para mim. Aí acaba sendo orgulho e vaidade. Então, né? O professor devia encarar esse aluno lados, né? que não Sim. olha para ele do jeito que ele gostaria, como um grande desafio para que ele se modifique. Quando a gente quer mudança no outro, a mudança tem que ser primeiro na gente. Então, se eu tenho um aluno que eu não consigo passar para ele nenhuma instrução, eu não consigo ter nenhuma empatia com ele, ele me desafia com o olhar, ele me desafia por não fazer, ele me desafia com a indisciplina, eu preciso mudar com ele. O desafio é para mim. A mensagem é para o docente, não é o contrário. Porque quem está formado, quem é adulto, quem já leu, quem disse que já estudou é esse professor. Então, o desafio é para ele, não é para o aluno. Mas, Antônia, eu tive um aluno que eu conheci, a mãe dele. Ela dava uma dura, entrava às 5 horas no serviço, trabalhava até 1h30, depois vinha para casa. Esse aluno tinha tanta raiva da mãe dele. E eu chegava e falava, poxa, rapaz, o que está acontecendo com você? Você tem tanta raiva da sua mãe, eu não sei por quê. Não, porque minha mãe é isso. Poxa, eu comecei a conversar com ele. Eu falei, olha, se você continuar desse jeito, rebelde desse jeito, você vai morrer cedo. E é uma das coisas que me entristece até hoje, que ele morreu cedo, né? Quer dizer, mataram esse rapaz, porque ele era rebelde em todo e qualquer lugar. Mas comigo não, ele tinha o maior respeito comigo. Mas com os outros, que coisa triste, e foi assassinado, né? E a gente pensa nas vidas anteriores, na lei da ação e reação, a gente tem outras histórias que a gente tem que considerar aí, né? É verdade. Aí entra a doutrina espírita. Sim, aí entra nisso que a gente acredita, né? A gente tem que pensar que as coisas não nascem aqui, neste momento, né? Sim. Aqui só é... Um pequeno parágrafo. Mas nós íamos falar, né, Jorge, das crianças com especiais, das salas de aula, das escolas, e inclusive os direitos que ela tem, né, Antônia? Porque tem muitos pais que desconhecem os direitos que ele tem, ele pode processar a escola, processar a diretora, se ela não aceitar aquela criança do jeito que ela é e assim por diante, né? O Brasil, ele, desde a década de 90, ele assumiu que a educação é para todos e que os deficientes seriam atendidos em escolas regulares. Tanto é que a lei de educação, que ela é de 96, ela diz que o aluno com deficiência ou altas habilidades ou com transtorno do espectro autista, ele preferencialmente estará em escolas regulares. E a gente entende isso como um grande benefício. A escola regular é a escola nossa normal, né? É a escola que todo mundo vai. Todo mundo vai, né? E ele tem direito a essa escola e numa classe com todos os demais. Não é uma classe para ele, é uma classe com todos os demais. A primeira tarefa da escola é ensinar convivência. São humores diferentes, necessidades diferentes, pessoas diferentes, histórias diferentes. A primeira coisa é a convivência. E a gente está aqui para isso. Ler e escrever é para esta vida aqui. Então, aquele aluno não vai conseguir ler, não vai conseguir escrever, mas ele vai pertencer e pertence a essa sociedade. Ele tem que aprender a conviver. E os outros, principalmente, têm que aprender a conviver com ele. Se eu não divido o mesmo espaço, como é que eu vou aprender a respeitar? Então, a grande lição é para a maioria, porque a minoria é deficiente. É para a maioria. A maioria aprende com ele. A maioria se torna melhor. A maioria tem que exercitar a solidariedade, a paciência, o olhar pelo outro. E não negar, né? A gente não pode negar a mão para ninguém e a gente tem que pensar o que a gente pode fazer a mais para aquela pessoa. Então, o lugar da pessoa deficiente, o lugar da pessoa com altas habilidades ou superdotação e o lugar de quem tem transtorno do espectro autista, que é o autista que todo mundo fala aí, eles têm que conviver com as pessoas. É a nossa grande tarefa e para o nosso bem. Para o nosso bem. Mas, Antônia, eu conheço um menino autista com 10 anos. É interessante que na casa dele, as quatro crianças, os mais três irmãos que ele tem, são todos autistas. Eu fui na casa dessa pessoa, eles não têm cama, não têm mesa, não tem cadeira, porque tem um garoto de 10 anos, autista, que ele quebra tudo. E na escola ele cria uma série de problemas também na escola. E a gente vê que não existe uma pessoas para entender esse menino. Então esse menino fica marginalizado, come demais, não tem, os pais não sabem trabalhar com ele. A irmã mais velha foi violentada por duas pessoas. Quer dizer, então a gente vê que um drama, que esse drama, infelizmente, parece que as autoridades não têm assim. Quer dizer, coloca-se nas escolas, faz tudo isso, mas mesmo amparo não existe. Como é que faz para essa pessoa ser amparada, para esse menino ser compreendido, para poder ter uma vida melhor, a família ter uma vida melhor, né? Todas as ações sociais ligadas ao poder público, elas devem trabalhar em sintonia e em parceria. Nesse caso, como a lei diz que preferencialmente tem que estar numa escola regular, quando é um caso grave, uma criança que tem comportamentos que colocam em risco a vida dela ou a vida dos outros, o senhor falou que essa criança quebra as coisas, né? Ela pode se machucar, ela pode machucar outra pessoa. Então, essas daí, elas passam por uma avaliação de um grupo multidisciplinar, são vários especialistas, é psicólogo, é terapeuta ocupacional, é fono, enfim. Passa por um grupo de especialistas e elas são encaminhadas para as escolas especiais. E aí sim, entra a PAI e a Bem-te-vi aqui. Então, as crianças que têm deficiência intelectual, quando eu fiz o curso e quando eu me formei lá na década de 70, eram deficientes mentais, né? Ainda bem que melhorou a terminologia. As especiais, né? São as crianças com deficiência intelectual que tenham qualquer outro comprometimento, seja autista, tenham outra deficiência, porque a gente tem criança que é cega e também deficiente intelectual, ou que é surda e também é deficiente intelectual, então ela tem deficiências múltiplas, essas são encaminhadas para as escolas especiais, porque essas escolas mantêm um corpo técnico permanente, então elas têm uma assessoria de psicólogo, de fono, de fisioterapeuta, enfim, dos especialistas que precisam orientar os professores e trabalhar diretamente com essas crianças para que elas consigam, em determinado tempo, conviver e conviver bem. E as famílias também são trabalhadas, as famílias dessas crianças precisam do apoio desses técnicos. Mas e aonde procurar isso daí, Antônia? Porque... Nas escolas. Em primeiro lugar, essa criança tem que ser matriculada numa escola regular. É o primeiro passo. Sim, ela está matriculada, né? Mas... Isso, agora tem que procurar a escola, conversar e verificar o encaminhamento. A gente chama de encaminhamento. E esse encaminhamento, muitas das vezes, não vai para a escola especial. Muitas das vezes, esse encaminhamento vira como uma orientação eficaz para aquela escola onde ele está matriculado. Agora, se os olhos da escola não são olhos para melhorar esse convívio, para melhorar a situação dessa criança, aí eu não tenho o que fazer, né? Porque é a escola que tem que buscar. É a escola que tem que levar isso para ser analisado e para ser orientado. Legal, né? Só comentar aqui que a gente está tendo bastante participações. A Marlene mandou aqui, a Marlene Mesante, muito oportuno o tema. A educação, parabéns ao Vivência por programas tão esclarecedores. Ah, o Petit está aí, né? É. Ah, desculpa, no telefone. É, ontem nós tivemos. Bom dia, pode passar. Bom dia, Petit. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rui. Ao Jorge Reis e a minha grande amiga aí, Antônia Varotto. Bom dia, Petit. Bom dia, estou aqui de ouvidos atentos aí, ouvindo esse tema tão especial, que é um tema que me preocupa bastante, tentando apresentar projetos de leis que vão fazer diferença, como a simulação que foi aprovada para que os alunos da rede pública possam começar a fazer simulação ano que vem, e também dando apoio total à educação empreendedora. Eu queria aqui de deixar meu registro, que eu fui conhecer de perto esse trabalho da rede estadual de educação, ensino, né, com as crianças especiais, e é sensacional. Né? O Estado se preocupa muito em fazer a inclusão dessas crianças, fazendo um trabalho diferenciado. E a gente briga muito para que a nossa rede pública de ensino, que também é municipal, possa fazer a mesma tarefa para que a gente coloque essas crianças aí num dia a dia comum, como as demais crianças. É o nosso desafio, né? Inclusive, você tem um belíssimo trabalho aí com os pais de autistas, né? Tá sendo a escuta para esses pais. Eu acho bastante importante isso, viu, Petit? Você está de parabéns. Obrigado, obrigado. É uma luta que a gente tem de muito tempo, né? Agora a gente está tramitando um projeto de lei para que as crianças autistas tenham a preferência em filas de banco, de atendimento de saúde, porque quem conhece muito o caso sabe que a criança ela tem que seguir uma rotina para que ela não fique incontrolável. Né? E a gente sabe que entrando em uma fila, ficando em uma fila, a gente perde um pouco essa rotina. A gente está batalhando bastante por esse projeto de lei para que o símbolo do autismo, né, ele possa ser bastante divulgado e que esses pais, quando cheguem para fazer um atendimento, tenham essa preferência. E eu queria deixar um detalhe também, estava ouvindo o momento Gigavale, né? E é um ponto que eu não abro mão, né? Como cidadão e homem público, seguir as regras. Se a população tivesse respeito por tudo, né? Se seguisse as regras, né? Ouvisse seus pais, que eu lembro bem meu pai ensinando isso, minha mãe. Meu pai só com o olhar a gente já sabia o que tinha que fazer, né? Eu acho que nosso país seria muito diferente. Com certeza, Petit. Petit, hoje tem o nosso evento lá da farmácia comunitária, né? Sim, também liguei para convidar os amigos, é o nosso último chá beneficente do ano. Quem já foi sabe, conhece muito bem que é um dia muito gostoso, concorre a prêmios, ajuda a nossa entidade e a gente espera todo mundo lá na PVE, começa a partir das 14h30 e vai até as 17h30. 18h30, mais tarde, às 18 horas. A gente faz um evento bem agradável, rápido, para que as pessoas possam ainda aproveitar o restinho de domingo. E a gente abre o convite, eu sei que vocês sorteiam um convite aí, e eu estava comentando com o Rui, semana passada, no último chá, a pessoa que ganhou chegou, e logo em seguida ela já ganhou um sorteio lá. Essa é pequente mesmo. Se ela se inscreveu aí, tem que tomar cuidado para não ser ela de novo. A pessoa tem que aproveitar o dia, né, Fernando? Você já foi sorteado aqui, com certeza tem que passar na casa lotérica, tem que passar em tudo quanto é lugar, porque é o dia. Já joga tudo. Já vai jogando o que tem que jogar. Né? Bem pensado. Mas legal. Então nós vamos sortear dois convites. A partir de agora já fica dois convites para sorteio. Para os primeiros que ligarem aqui, já recebe o convite. Não, nós, as duas primeiras pessoas que ligarem aí, querendo ir no chá beneficente da farmácia comunitária, que é muito legal hoje na PVE, só ligar aqui agora, que nós vamos, a farmácia comunitária está doando dois convites para vocês aí, 3941-9750, 3942-9750. Liga aí que você já pode participar do chá beneficente da farmácia comunitária hoje. Os dois primeiros que ligarem, já passa o nome aqui para a gente rapidinho para poder o pessoal... Pra gente avisar que acabou, né? Maravilha, para aguçar um pouco mais o pessoal aí, vai ter duas cestas da Cacau Show do Vale Sul, que é o Vale Sul, comanda também a Cacau Show do Jardim Colinas, do Shopping Colinas, né? Duas cestas da Cacau e um voo panorâmico para São José dos Campos, que o Rui costuma dizer que todo mundo que ganhou voltou pro próximo bingo. Então, grande evento lá, eu agradeço a divulgação e um bom programa a todos. Puxa, essa do voo panorâmico é legal demais, hein? Todo mundo quer. O Nabucco que fala, que todo mundo quer ganhar esse voo panorâmico. É um momento que todo mundo concorre, é bem gostoso. Já há um bom tempo, o Rogério, o piloto, é nosso parceiro e deixa nosso evento um pouquinho mais especial. Legal. Fernando, muito obrigado pela sua intervenção. E parabéns pelo nosso querido Renatinho, né? É pena que ele já vai sair torcedor do Guarani, né? Três anos ontem, completos, muita felicidade, foi algo que eu e a Nara esperamos muito. Ele chegou e depois ainda ele trouxe junto a Isabel, né? Que a gente não esperava, uma grande surpresa, mas é só felicidade. E a gente falando de educação, é algo que eu me preocupo muito aqui em casa, para que ele se torne um cidadão responsável, ele com a sua irmã, né? Fazer a diferença aí para que possa ajudar as pessoas, possam ser um cidadão de bem. E agradeço aí a lembrança. O Renato é torcedor do Guarani até ele descobrir quem que é o Guarani. Que tem o Corinthians, hein? Não, aí também nem tanto, né? Não, o Corinthians já fica feliz que ele fala que o Corinthians é ECA. Então já, o resto ele pode torcer para qualquer time. É o time da mãe dele, né? Que é o Santos. E aí é a preferência, né? Mas não sendo corintiano, a gente já fica feliz. Tudo de bom, Fernando. Um grande abraço. Um grande abraço. Estaremos lá daqui a pouco. Bacana. Um abraço a todos. São 9h38, a hora voa. Aqui nós temos aqui o comentário do Carlos, outra vez, sem dúvida nenhuma, ele está falando na sua opinião, as crianças podem usar celular em sala de aula, né? Ele está colocando aqui, sem dúvida nenhuma, nós devemos acompanhar a tecnologia que nos é oferecida da melhor maneira, para benefício de todos. Haja vista esta transmissão e os contatos via WhatsApp, app, que estamos nesse momento utilizando para contato com a rádio e todos os vivencianos. Mas no caso das crianças com celular, acredito que a pergunta não deva ser esta que foi feita, e sim, nós adultos, educadores, pais, estamos aptos a acompanhar esta tecnologia que nos é fornecida para apresentarmos em benefício de nossas crianças? Legal, Carlos. O Luiz Eduardo Ribeiro, as tecnologias chegam e são muito difícil de deixar de utilizá-las, até porque a tendência é cada vez mais que elas façam parte de nossas vidas. Contudo, é preciso que o professor eduque as crianças no bom uso dessas tecnologias, principalmente durante o período da aula, para que ela possa se beneficiar do conteúdo da aula com o uso da mesma e não se disperse com o uso do celular. O Ed está até fazendo uma pergunta. A minha opinião sobre o assunto é que, enquanto o ensino não se modernizar, junto à tecnologia, né? Ele tá fazendo uma comparação, assim, que o ensino também tem que se modernizar. Mas justamente essa tecnologia está entrando para tentar ajudar a modernização do ensino, né? Mas ele faz uma crítica aqui, que a gente está vendo muito ainda alunos espancando os professores e está até perguntando por que que isso acontece, Antônio? Você acha assim, dentro, é um reflexo da nossa própria sociedade dentro da sala de aula, né? A sala de aula, ela não tem um muro que separa o que acontece lá fora, né? A pessoa, quando entra dentro do ambiente escolar, ela traz os conflitos que ela tem do lado de fora, as necessidades que ela tem do lado de fora, como ela é tratada do lado de fora, o que que ela tem e deixa de ter do lado de fora. Não existe uma pessoa, aluno, e uma outra pessoa fora do muro da escola. Então, ela traz todas as angústias, as necessidades, os sonhos e as não realizações para dentro da escola. Lembrando que lá ela fica num lugar que é fechado, que tem limite de horário, com outras pessoas que talvez não compartilhem com ela dos mesmos sonhos ou das mesmas angústias. E é a hora que ela quer ser vista, é a hora que ela quer mostrar presença. É a hora que ela fala, escuta, olhem para mim que eu estou precisando de alguma coisa. E aí ela se rebela, e aí ela não aceita a autoridade do professor, porque ela não sabe o que é autoridade até aquele dia, ela não conviveu e não aprendeu a respeitar a autoridade de pais, de qualquer outro adulto, enfim. Ele não tem respeito para com o outro, ele não foi trabalhado para isso. Fora as histórias que ele traz e que, de outras vidas, a gente acredita nisso e que nesses momentos se afloram, nesses momentos se apresentam. Então, o professor tem que estar preparado. Seja ele da religião que for, ele tem que ser preparado para trabalhar com amor. E é justamente, Antônio, você falou bem agora aí nas tendências que o Espírito vem trazendo. E por incrível que pareça, não é coincidência, no momento que a criança está despertando, porque a gente sabe que até 7, 8 anos de idade a criança ainda está na fase de reencarnação, ela está reencarnando, e depois disso é que ela começa a ter acesso às outras encarnações, o subconsciente dela começa a despertar sobre o que ela viveu em outras encarnações. E nesse momento, dependendo da educação, não é que ela está tendo na escola, não. Dependendo da educação que ela está tendo em casa, ou não está tendo em casa, é que ela vai despertar, de alguma maneira, os fantasmas dela, ou então os anjos também dela, né? Então, só que a lei do Brasil aqui exige que a criança vá para a escola aos 4 anos de idade. Aos 4 já é obrigatório que ela esteja na escola. Então, a gente percebe que esse final de passagem, essa final da construção dela ser quem ela é, e dali para frente ter até seu livre-arbítrio e trabalhar nesta vida aqui, ela já está na mão de educadores. E se esse educador... Não, aí a gente volta no começo da conversa. Se esse educador não gostar de ser um professor, não gostar de formar pessoas, não ter um olhar de amor, de compreensão, de paciência, de espera, as coisas viram conflituosas mesmo. Antônio, só mais um questionamento que a gente vê assim. A gente vê muito os pais... antigamente, os pais davam essa autoridade para o professor educar o filho dele de qualquer jeito. Até bater o professor batia, se precisasse. Tinha palmatória, tinha todas essas coisas aí, né? E o respeito era gigantesco, né? Quer dizer, o aluno tinha muito mais medo da professora, do professor, do que dentro de casa. Ali o bicho pega. Eu posso ser até gente ruim dentro de casa, mas na escola não posso ser. Só que mudou as coisas, né? As coisas mudaram. Claro, modernizou, e vai ficar batendo em criança dentro de sala de aula, pelo amor de Deus, né? Nem pondo no quartinho escuro. Exatamente, né? Botando orelha de burro, todas essas coisas que existiam antigamente. Mas, Jorge, eu tinha uma professora que eu odiava, essa professora, porque a gente fazia coisa errada, ela pegava a gente aqui pela costeleta. Você já Já. Dói pra caramba. Dói. E ela fazia isso com a maior tranquilidade. A gente pela costeleta e levantava. Ai, quer dizer, então eu nunca perdoei essa professora por causa dessa agressão. Então, viu? Mas o que eu estou querendo falar agora, Antônia, é assim. Os professores, os pais não estão empurrando demais também por a criança ir desde cedo para a escola, não estão querendo empurrar demais essa educação para os professores, e na realidade os professores não estão tendo sustentação para isso, não estão tendo apoio suficiente para isso. Quer dizer, é muita carga em cima do professor que acaba, para poder ele fazer a vida dele, ele acaba, ou dela, que a maioria é mulher, dando aula de manhã, de tarde e de noite. Quer dizer, trabalhando 12 horas por dia, aí, às vezes. Nós temos professores com 64 horas aulas semanais. É impossível isso, né? E como é que ele prepara a aula? Exatamente. Então, quer dizer, é uma sobrecarga, e aí qualidade, paciência e tudo mais não existe. Estresse total. Exatamente. Na verdade, a gente teve uma mudança muito grande na nossa sociedade. Hoje, a criança, eu falei da lei, que a lei obriga, a partir dos 4 anos, que ela vá para a escola, que ela faça a pré-escola e, em seguida, o ensino fundamental. Mas a criança não está indo para a escola com 4 anos. A maioria está indo para o berçário. Estão sendo entregues para as escolas, porque o berçário também é uma escola, a creche é uma escola, com 3 meses de idade. E a gente sabe também que até os 3 anos de idade existe um processo cerebral muito interessante, e que dá sustentação ao resto da vida da pessoa, né? As células neurológicas ainda estão se acomodando. A mielinização, que a gente chama, ainda está acontecendo, vai acontecer por muito mais tempo, mas até os 3 anos de idade isso daí é fundamental. E os pais que antes ficavam com essa criança em casa e cheios de cuidados, hoje eles entregam às 7 da manhã na creche, pegam às 6 da tarde e estão extremamente cansados, porque ambos trabalham, ambos vêm com a cabeça bastante cheia. O nosso mundo cada vez mais materialista exige da gente um suor dobrado, e chegam em casa e querem que a criança tome um banho e, de preferência, vá dormir. Mas nós temos aqui a Iracema Iwamoto, lá do Satélite, que todo domingo participa com a gente. Está dizendo aqui que deve deixar usar o celular, mas para fins úteis, e parabeniza o programa. E nós temos também o Zenildo Rodrigues, ele está trabalhando, mas está nos ouvindo. E todo domingo ele liga para a gente dizendo que está ouvindo o nosso programa. Parabeniza o programa. Encontrei com o Zenildo semana. Encontrei com o Zenildo na quinta-feira passada, aqui no nosso lar, em Santana. Ele participa lá, né? Isso, poxa, fiquei muito feliz de conhecer o Zenildo lá, que ele veio depois e se apresentou. Eu sou o Zenildo. Poxa, fiquei contente pra caramba, porque ele sempre liga, sempre tá aqui junto com a gente a vida toda, né? E eu não conhecia ele. Não, eu conheci lá também, que fui fazer uma palestra, ele estava lá. Eu sou o Zenildo. É igual aquele conto que você tem aí, que a gente precisa um dia precisar colocar. Eu sou o Zé, né? Lembrando aqui, agora vamos avisando já que quem ganha, já tem os dois ganhadores aqui do chá beneficente hoje da farmácia comunitária. A Vilma Torres, primeira que ligou, e depois o Vitor Marcílio Filho. Victor Marcílio Filho. Né? Os dois, pode procurar o Rui lá. Isso. Lá na PVE. Procurar o Rui, que o Rui entrega os convites para vocês. Parabéns aí e continuem participando. Um grande abraço. E nós vamos ter muitas coisas boas para serem sorteadas hoje, viu, Jorge? Legal. Só comentar aqui que o pessoal está entrando, participando, mandando bom dia aqui a Dolly Cassal, mandando bom dia, Isabel Baruma, mandando bom dia, parabéns ao programa. A Dora, Maria Auxiliadora Reis, que é a esposa do Dora, nunca participa, hoje participou, hein? Ó, tá de parabéns, hein, Dora? Manda um bom dia a todos. Rodrigo, manda um beijo, por favor, para a Dolly e para a Camila. Então tá dado, Dora. A Dora ficou com raiva da gente, ela nunca perdeu um programa, né? Mas ela ficou com bronca de nós, de mim e de você, porque uma vez ela foi sorteada com a panela de barro que nós sorteamos aqui. Quando chegou aqui, quando chegou aqui na mesa, falaram, a Maria Auxiliadora ganhou. Eu falei, mas a minha Maria Auxiliadora pode sortear outra. Ela não. Aí o Barbosa entregou a gente. Falou, ó. Mas você... E a reforma aí? Isso, mas o Barbosa chegou e falou, Dora, foi você que tinha ganhado a panela. E o Jorge pegou e tirou seu nome, mandou sortear outra vez. Aquela é boa. Como é que eu vou fazer? Panela para fazer peixe, né? Nossa, buqueca, todas essas coisas. E ela gosta. Mas e a reforma íntima? Eu também não ligo mais desse programa de vocês. E a reforma íntima? Nessa hora não tinha reforma íntima com ela, não. Eu ganhei que tinha direito. Não, ia estar em razão, né, Jorge? Mas você que foi culpado. Mas dessa vez ela foi mais rápida que a Dólia. Mandou antes que a Dólia. E a Sandra Francisco entrou, mandou um bom dia. Ivone Moreira também mandou um bom dia. Vivência Espírita, Jaqueline Bastos. O Aécio César manda bom dia à equipe da Vivência Espírita e à entrevistada do domingo. Quanto à educação, creio que deve vir de berço, ou melhor, durante toda a gestação, a mãe deverá ir moldando o filho a vir para o mundo, para que esse mesmo mundo não lhe cobra a educação mal assistida pelos pais. Quanto à disciplina do aluno na sala de aula, o professor apenas instrui, mas a educação mesmo quanto a isso deve vir dos pais. Legal, né? Ah, só comentar aqui também que a gente teve participação no Instagram. Então, ó, o Instagram a gente posta lá a pergunta para sorteio também. Quem quiser participar do Instagram do Vivência, é só entrar lá, Vivência Espírita. O Sérgio Bosch, ele respondendo a pergunta, na sua opinião, as crianças podem usar o celular na sala de aula? Ele fala que não, é uma falta de respeito com o professor, além de tirar a atenção da aula, fazendo com que o aluno perca o conteúdo que está sendo ministrado. Né? Então, obrigado pela participação de todos, né? E o pessoal está participando bastante aqui, ó. É, só o último comentário aqui, os últimos dois, a Cássia Machado entrou aqui também, manda bom dia a todos, a querida Antônia, parabéns ao programa Vivência Espírita por todos os domingos com excelentes temas. O Marcos Gael Gama também é um ouvinte assíduo nosso aqui, ele falou, se o colégio tiver regras claras e não perturbar a aula, acho que pode, é a regra que deve incluir a retenção do celular se ele quebrar as regras, né? A escola, né? Então, obrigado pela participação aí de todos. Ui, tá na hora, Rodrigo, tá na hora da gente terminar aqui, viu? Vamos para o sorteio dos nossos dois livros que serão doados pela livraria Casa do Caminho. A livraria Casa do Caminho, que fica lá na avenida, na rua Helena Mascarenhas, número 115. É o fundo da Casa do Caminho, né? No fundo da própria Casa do Caminho, do Centro Espírita Casa do Caminho, é essa rua, Rua Helena Mascarenhas, o número 115. Ali vocês encontram lá os seus livros espíritas, e pode conversar com o nosso irmão Mário Vinhas lá, que é muito bacana, um bate-papo com o nosso irmão Mário Vinhas. E os ganhadores do nosso... Aumenta um pouquinho aí, Adriano, por favor. Isso, senão não tem graça. O sorteio. Quem foi sorteado, então, foi duas mulheres. A Isabel Baraúna e a Jaqueline Bastos. Isabel Baraúna e Jaqueline Bastos. Um grande abraço para a Isabel, esposa do Ivo, nosso grande amigo. Uhum. E tudo de bom para vocês, para a família toda, a família... Houve. Legal. A Leda, o Ivo. Um grande abraço para eles. Estou com saudade também. A última vez que eu vi eles foi lá no dia da palestra do jornalista lá. Como é que é o nome? Do jornalista lá que fala sobre... que o Rodrigo foi lá transmitir no Célio Trigueiro. Lemos, o Trigueiro. André Trigueiro. Um grande abraço, então, para as duas. Um grande abraço também para a Jaqueline Bastos. Então, vocês podem comparecer lá na livraria Casa do Caminho a partir de amanhã às 13 horas e retirar os seus livros lá. Rodrigo, nós vamos encerrando aqui a minha conversa, lembrando o seguinte, que a última música que nós vamos colocar hoje, depois do encerramento aqui, será a música Hino a Sheila, e é em homenagem à Dona Rufina, Dona Rufina, do Centro Espírita Amor e Caridade, que desencarnou essa madrugada, vai estar sendo velada lá no cemitério de Santana, no velório lá de Santana, e o enterro será às 16h30 lá no cemitério de Santana. Então a gente deseja tudo de bom nessa nova jornada da Dona Rufina, agradecendo o trabalho que ela fez aí em prol da doutrina espírita, com toda a simplicidade, com toda a humildade, criando uma família de bem e partindo agora para a pátria espiritual. E nós sabíamos que ela recebeu a visita da Sheila lá no hospital. A Sheila esteve lá, ela contou para a gente que Sheila chegou lá e fez uma oração para ela, tudo, confortando ela. E nós vamos colocar a música da Sheila aí, na Sheila, em homenagem a ela no final. E é mãe da nossa querida amiga Adriana, né? Adriana e muitas outras lá do... Uma família grande, né? É. Ela é tia do Nil também, né? Tia do Nil, né? É, a família é grande da Dona Rufina. Rodrigo? Vou agradecer a participação de todo mundo que entrou aqui, participou. É, a todos vocês que estão assistindo a gente aqui no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e também pela rádio online. A quem eu não pude ler as mensagens aqui de todo mundo, né? Agradecer a vocês que entraram aqui, a Neuza Souza, a Cida Sistos, a Marta Mara, a gente leu, a Andréa Lanças, que entrou aqui, a Adriana Coelho, que entrou e deixou mensagens também aqui com a gente. Lá no WhatsApp, agradecer a participação de todo mundo. A Pâmela, que deixou a mensagem aqui, a gente também não teve oportunidade nem tempo de ler, a Rosilma. E agradecer a todos vocês e convidá-los para o próximo domingo às 8 horas. E entre no nosso site vivenciaespirita.com.br para ouvir a rádio online e a reprise desse programa, que passa todas as terças, quintas e sábados às 8 horas da manhã. Então quem perdeu o de domingo é só baixar lá o aplicativo no Android do Vivência e ouvir a reprise às 8 horas da manhã. Então, e domingo nós teremos o Ricardo Gedo, né, que é escritor e ufologista. Né? Isso. Legal. Então, um abraço e até o próximo programa. Rui. É, nós agradecemos ao Serginho que esteve aqui conosco, a Deli, a Graça, a Camila e a Andréa na mesa de som. E vamos passando a palavra para a nossa querida irmã Antônia Varotto, que para encerrar o nosso programa na manhã de hoje. Eu queria agradecer mais uma vez a todos que me convidaram, que me ouviram, agradecer a todas as crianças e os jovens com os quais eu trabalhei esses anos todos. E eu gostaria de pedir licença para ler aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, a Lei de Amor. Não tem jeito, né? Diz aqui. O amor é de essência divina, desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuís no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É um fato que tendes podido constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso tem por um ser ou um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente alturas sublimes. Então, se a gente não olhar o outro em qualquer profissão que a gente escolher, com amor, se despindo das nossas vaidades e das nossas certezas, a gente não constrói, não reconstrói e a gente só colhe em outras vidas o que a gente está plantando nesta. Um beijo a todos. Que assim seja. Vamos unidos a Sheila numa alegria sem fim. Cantar com os passarinhos que esvoaçam no jardim. Essa flor tão delicada, quando está juntinho a nós, deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida.